Amar você, sonho que guardei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, faz parte de mim te adorar. Eu te amo. Mas muda. É saudade. É saudade. Saudade. Diga só pra mim. Brasil. Que muito amei.